Interceptando, Campo Avento 3895. Meu nome é completo, sinal 2895. 295, uma boa noite, 3542. Obrigado, igualmente. Salvador, bom dia, 38 no meio. 38 no meio, avistado, reporte externo, baixa travado. Em pare. Estando pré-checado, 3816 no meio, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1, 50 graus, 7 nós. Livre pistão no zero, 38 no meio. A 38 no meio, solo 26, libera a direita, solo 121, decimal 1. Livrando a direita, solo 121, decimal 1. Obrigado e feliz Páscoa. Tá 3896, liberou nossa escuta. Tá 3896, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10, tá 3896. Bom dia, Fé 8443, autorizado Duna 2010, livre LS, conta final. 3. Salvador, gol 9284. Gol 9224, tá pronto, cópia? Pronto, cópia, gol 9284. Gol 9224, autorizado Serra, uniforme Mike Uniforme, nível 360, via Upper Whiskey 50. Decola da pista 1-0 após a decolagem curva à direita na saída da El, Leda, Bidev. Responder 5423, controle 119, decimal 35. 9224, autorizado, Monte Fidel, nível 360, Sierra Purito 50, decola pistola 0, curva direita, Dael Leda Bidev, transponder 5423, controle 119, decimal 35. 9224, protegimento correto, chama quando pronto. Ciente, obrigado. O 443 completa sinal, chama a torre agora 118.95. Salvador, boa noite, Capitão Cargo 8443, passando Duna, baixar o travado. Cargo 8443, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 8 nós. Vim para o pouso, 8443. Apta Cargo 8443, solo os 47, libera a direita, solo 121, decimal 1. 21, bom trabalho. Salvador, bom dia, Sacago 8443, liberado. Axa 8443, táxi via Alfa Kilo até o Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, Pátio 3, Axa 8443. Voo 9224 está autorizado no 09, chama táxi. 1224, JB 131, Lanterna Porto Alegre, autonomia 0625. O 9224, está autorizado o táxi até a ponte de espera da Pistonó 0 via Pátio Índia, no ponto de espera Torre 98, decimal 95, ajuste ano 013. Pátio Índia, 295013, gol 9224. Gol 9224, bom dia, Pantan. Gol 9224, autorizado a linha área e decolar, pistão no zero, vento 1, 50 graus, meia dúzia de nós. A linha decola, pistão no zero, gol 9224. 19224, decolada 01, controle 119.35. 1935, uma boa Páscoa, gol 9224. Salvador, bom dia, gol 9224. 24, sobe 360, sai do Dael Lima. 360, Dael Leda, 9224. 9224, chama Recife no 251, alterna no 3325. 251-3325, bom dia, uma barca, nome dele, padre. Salvador, muito bom dia. É o Gugu 161, não está sentindo a informação Bravo? Autorização Guarulhos? Gol 1161 autorizado Guarulhos, nível 360, de apesulo 10 até Taubaté. Decola da pista 10 após a decolagem curva direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5430, controle 119.35. Autorização, São Paulo Guarulhos, nível 360, apesulo 10 até Taubaté. Decola pista 10 com a curva direita, saída da El Leda Motiva. 5430 está no transponder e o controle 119.35, Gol 1161. Gol 1161, cotejamento correto, chama quando pronto no 04. É, vai chamar quando pronto, grato, 1161, nada bom.